Balança esse trem, Campo Grande. Tô cansado desse lance de só amizade. Te amo é hora da verdade. Vou beber pra levar vantagem. Só assim vou criar coragem. Hoje tem sertanejo e sei que cê vai. Falei pra mim mesma, não enrolo mais. Meus sentidos mostrou, me deixou em paz. Tô sentindo agora, vai, vai. Cara a cara, olho no olho. Tô bebendo, engolindo choro. E você sorrindo, tirando o sarrinho. O que eu penso, cê pensa. Somos iguais, já secamos um litro. E como é que faz? Combina demais, combina demais. Nós combina demais. Se eu brigo, cê briga. Dois bobos iguais, um é cópia do outro. E como é que faz? Combina demais, combina demais. Nós combina demais. Tô cansado desse lance de só amizade. Te amo é hora da verdade. Vou beber pra levar vantagem. Só assim vou criar coragem. Hoje tem sertanejo e sei que cê vai. Falei pra mim mesma, não enrolo mais. Meu sentido mostrou, me deixou em paz. Tô sentindo agora, vai. Cara a cara, olho no olho. Tô bebendo, engolindo choro. E você sorrindo, tirando um sarrinho. O que eu penso, cê pensa. Somos iguais, já secamos um litro. E como é que faz? Combinar demais, combinar demais. Nós combina demais. Se eu brigo, cê briga. Dois bobos iguais, um é cópia do outro. E como é que faz? Combina demais, nós combina demais. O que eu penso, cê pensa. Somos iguais, já secamos um litro. E como é que faz? Combina demais, nós combina demais. Se eu brigo, cê briga. Dois bobos iguais, um é cópia do outro. E como é que faz? Combina demais, nós combina demais.